Rádio Guarani, mesmo em 553 AM, 830 KHz, online, grupomarajoara.com.br, emissora da rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do grupo Carlos Santos, o amigo do povo, Souri, Pará, Brasil. Você acompanha as principais notícias com o jornalismo de credibilidade. A província do Pará.com.br. As notícias mais relevantes. Sempre de forma clara e objetiva. Jornal A Província do Pará. Todo mundo lê, todo mundo compartilha. Páscoa Inter, Sérgio Pinto, Filho Unido. A cada mês a gente vive uma experiência diferente. Mas existe uma coisa que você pode fazer em qualquer época do ano. Doar sangue. Pois nunca precisa manter os estoques de sangue o ano inteiro. Para poder ser justa pela vida todos os dias. Por isso, doe sangue ao mundo duas vezes por ano. Porque para salvar vidas, não importa o mês. Ou não. Governo do Pará. Super Rádio Guarani. E a hora certa. Parada na audiência. Super Rádio Guarani. De um modo que eu fui colocando em prática tudo aquilo. Aprendi a lidar com os meus filhos, aprendi a educá-los, como dizia. Super Rádio Guarani AM, 830.